A seguir, na Companhia da Música. OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em gravações exclusivas. Sábado, às 4h30 da tarde, com reapresentação quarta-feira, às 22 horas, pela Cultura FM. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. Violão. Série brasileira por Fábio Zanon. Compositores, intérpretes e o papel do instrumento na cultura do país. Violão, quarta-feira às 8 da noite, com reapresentação domingo à 1 da tarde no 103,3. Delicatessen. Música, doce música, no começo de tarde da Cultura FM. Delicatessen, de segunda a sábado, às 13 horas, no 103.3. 6 horas. Cultura FM. A frequência dos clássicos. A Cultura FM apresenta Na Companhia da Música, um programa de Vicente Adorno. Desde 1700, quando foi inventado pelo paduano Bartolomeo Cristofori, o piano se impôs primeiro na Itália e em seguida em todo o continente europeu durante o século XVIII. Não demorou muito e, por suas características, tornou-se o instrumento favorito de boa parte dos compositores, pelas possibilidades rítmicas e harmônicas que oferece. E tocar piano passou a ser item indispensável na boa formação dos jovens. O instrumento também abriu portas para quem demonstrasse maior habilidade em lidar com ele. Assim, virtuosi do piano logo ganharam fama, e no século XIX eles foram cercados de verdadeira veneração. Mal comparando, eram os grandes superastros da música e conhecidos em toda parte, apesar da precariedade das comunicações na época. Grandes compositores como Mozart e Beethoven também eram admirados por seus dons como intérpretes ao piano e aproveitaram esse lado profissionalmente. Na tradição estabelecida por esses dois, logo em seguida Chopin e Liszt igualmente fizeram de seu absoluto domínio sobre o piano uma espécie de carro-chefe de suas carreiras. Tanto que interpretar bem composições de ambos para o piano é hoje uma das condições indispensáveis para que jovens instrumentistas ganhem reputação internacional. Um artista que ganhou fama como grande intérprete de Chopin e Liszt foi o cubano-americano Jorge Bolet, nascido em 1914 e falecido em 1990, que se tornou também maestro e professor. Curiosamente, ele só teve contrato com uma gravadora importante aos 63 anos, em 1978, ao assinar com a poderosa multinacional Decca London. Para esse selo, Bollé fez gravações memoráveis, entre elas a do ciclo Fantasia do Viandante, de autoria de Franz Schubert, que Liszt orquestrou. Vamos ouvir os movimentos. Allegro con fuoco, Adagio, Presto, Allegro. Jorge Bollé, piano, Filarmônica de Londres, dirigida por Sir Georg Scholti. Thank you. Com acompanhamento da Filarmônica de Londres, regida por Sir Georg Solti, Jorge Bollée foi o solista da Fantasia do Viandante para Piano e Orquestra, original de Schubert, brilhantemente adaptado por Franz Liszt. Movimentos: Allegro con fuoco, Adagio, Presto, Allegro. O piano tornou-se também muito importante para a música de câmara. Quartetos para cordas, originalmente previstos para formações sem piano, aos poucos também o incorporaram. Em 1875, ano em que teve enorme explosão criativa e produziu grande quantidade de obras importantes, o tcheco Antonín Dvořák compôs ainda o Quarteto em Ré Maior. Segundo o musicólogo inglês Richard Wigmore, essa obra mostra como Dvořák havia evoluído como compositor. Ela se caracteriza ao mesmo tempo por requintada invenção melódica e simplicidade que lembra canções folclóricas. Vamos ouvir o primeiro movimento, Allegro Moderato, com o quarteto Domus, Susan Thomas, piano, Krisia Ostostovich, violino, Timothy Bolton, viola, Richard Lester, violoncelo. Thank you. Thank you. Ouvimos do quarteto em Ré maior de Antonín Dvořák o primeiro movimento, Allegro Moderato, com o quarteto Domus, Susan Thomas, piano, Krisia Ozostovich, violino, Timothy Bolton, viola, Richard Lester, violoncelo. Em 1885, quando já era uma celebridade musical festejado na Europa e nos Estados Unidos, Dvořák recebeu encomenda do seu editor berlinense, Fritz Simrock, que também publicava as obras de Brahms. Como Simrock tinha obtido grande êxito com um quarteto para piano de Brahms, ele achava que uma obra semelhante assinada por Dvořák teria sucesso. Simrock era de fato do ramo. Fora ele mesmo quem sugerira anos antes a Dvořák a série de danças eslavas muitíssimo bem sucedida. Como sempre, Dvořák não atendeu o pedido de imediato, e só entre julho e agosto de 1889 compôs o quarteto em Mi bemol maior, que estrearia em Praga em 16 de dezembro de 1890. Vamos ouvir o primeiro movimento, Allegro con fuoco, com o quarteto Domus, Susan Thomas, piano, Krisia Ozostovich, violino, Timothy Bolton, viola, Richard Lester, violoncelo. Ouvimos do quarteto em Mi bemol maior de Dvořák o primeiro movimento, Allegro com foco, com o quarteto Domus. Susan Thomas, piano. Krizia Ozostovic, violino. Timothy Bolton, viola. Richard Lester, violoncelo. Vamos voltar a Jorge Bollé e Liszt. De olho em seus concorridos desempenhos ao vivo, Liszt gostava de criar obras de difícil execução que realçassem sua extraordinária habilidade ao teclado. Como tinha feito com a Fantasia do Viandante para piano e orquestra de Schubert, Liszt aproveitou um tema do quarteto Di Forelle, A Truta, também de Schubert, para uma adaptação virtuosística, desta vez apenas para piano solo. Vamos ouvir então Di Forelle com Jorge Bollé. Jorge Bollé nos apresentou Di Forelle, A Truta, de Schubert, em adaptação para piano solo, assinada por Liszt.